André Cedês, a potência dos paridões. Vem fazendo a posição, jogando assim. Vem tacando o rabetão enquanto eu aperto o fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Tá gravando? Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Tá filmando? Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Olá, meu parceiro, gordinho das encomendas, é nóis. Toda a rapaziada de Felipe Camarão, junto com o jurado Vermelho Félix. Vem fazendo a posição, jogando assim. Vem tacando o rabetão enquanto eu aperto um fininho. Melhores amigos, pode postar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Rapaz, faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. No X-Vídeo? Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. Vou filmar! Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando, você pagando um boquete. O melhor das gravações, meu parceiro Irã Gravações, tem que respeitar. Herminho Félix.